Para aí. Um, dois, três. Agora acontece. Todas as semanas nesta rádio, muitas coisas, muita gente, muitos temas em português. Afinal, o que importa não é a literatura. Bom, há três grandes novelistas em Portugal, três enormes, na minha opinião, que é o Essa e o Essa. E digam lá se pode ou não falar silfado. Sons e ideias dos nossos tempos. Um magazine de Carlos Pinto Coelho. Ora, seja então muito bem-vinda, muito bem-vindo. Naquele tempo daquela festa que chamavam, não sei se foi a festa de, que chamavam festa de oferendas e aquelas coisas assim, há muitos anos, deve haver aí, bem a pouco, deve haver uns 45 anos, ou 46 anos. Uma coisa assim. Foi quando vi esses ali de fora, que vieram Lisboa e aquela gente. E eu depois, os lavradores, com os criados, compraram cada a sua farpelazinha e para estar os criados apareciam um rei. E as filhas desses lavradores é que foram servir de apanhadeiras de azeitona, que eram as apanhadeiras de azeitona, e fingindo que eram as apanhadeiras, que eram as trabalhadeiras do campo, as camponesas, não eram nada. Os desgraçados, assim que se acabou a festa, tiraram-lhe a farpela e ficaram sem farpela. Pois foi quando depois, quando apareceu essa coisa desse vídeo dos padres, quando eles começaram a cantar a tal e dita moda da carriça. A maldita da carriça, tens um ninho na tirou, matar os carricinhos, ficou a carriça só. Por cima não é com essa que a carriça volta cá, deixou-me de mais conversa, tá sim, olé, tá, tá. Isto é da carriça. Bom dia. Começámos com dois trabalhos do Alentejo Real. Um deles, logo do princípio, é uma recolha de tradição, revolta e utopia, no sul de Portugal. Um CD mandado editar pela Câmara Municipal de Castro Verde, que se chama No Paraíso Real, entendendo que a utopia conduziu, depois do 25 de Abril e da Liberdade, conduziu ao Paraíso Real, pelo menos é este o título desse belíssimo CD, recolha etnográfica ao estilo, bom estilo da escola Jacometti. E logo a seguir ouvimos de Pias, do grupo coral e etnográfico Os Camponeses de Pias, um cante da margem esquerda. Uma tradição também, salsa verde, em recolha, neste caso da Valentim de Carvalho. E ainda Alentejo, agora pelos Gaiteiros de Lisboa. Conversa acontece. Agora acontece o regresso às livrarias de Fernando Campos, o autor de Casa do Pó, esse celebérrimo romance que já vendeu milhares, alguns largos milhares de exemplares, 60 mil, e agora aparece com A Ponte dos Suspiros, outra vez numa edição de Ifel. A Ponte dos Suspiros é uma ponte que existe em Veneza, por cima de um canal, ligando as masmorras do Palácio dos Doges à zona de execução. E quem atravessava aquela ponte suspirava, por isso que ia morrer. Ora, é em Veneza que aparece o nosso rei Dom Sebastião, exatamente 20 anos depois de Alcácer Quibir, quando toda a gente o julgava morto. E aparece como? Aparece andrajoso, miserável, famélico, implorando uma audiência ao cardeal de Veneza. Para quê? Bom, para que o cardeal conseguisse que o Papa o recebesse, a ele, Dom Sebastião, e que ele pudesse voltar ao trono de Portugal. 20 anos de viagens, de encontros com Emaús no deserto, e Emaús diz que Dom Sebastião tem que sofrer o castigo de ter fugido, o castigo de ter desaparecido, e esse castigo era, pois justamente, voltar a governar Portugal, voltar ao trono de Portugal. É esta imaginação fértil de Fernando Campos, outra vez agarrando num tema histórico para os seus romances. Bom, é esta imaginação fértil que muito me apetece contestar perante o próprio Fernando Campos, por isso que o autor Fernando Campos tinha dito, há muito pouco tempo, romances históricos, nunca mais. Então, senhor... Bem, nunca mais é uma expressão muito forte. Nunca digas nunca mais, não é? É verdade. Sentia-me, de facto, e sinto-me cansado do romance histórico. Exige uma investigação muito forte, muito aturada. São horas e horas e horas de respigar para coisas para reconstituir os ambientes e as personagens. De maneira que é trabalhoso e cansativo. Como é que se estuda a figura de Dom Sebastião, historicamente? Bem, temos de ir às crónicas, temos de ir aos documentos da época, as crónicas, não esquecer que também as há da parte dos árabes, e não são propriamente iguaizinhas às nossas. E teve acesso a elas? Sim, tem-se acesso hoje a essas coisas todas. É preciso também não esquecer que a história contada pelos castelhanos é outra. Com Ele certeza. Morreu mesmo, não é? E o rei Filipe II fez solenes exéquias, trazendo as ossadas de Dom Sebastião para Lisboa, para os Jerónimos, onde parece que estão lá, mas duvidosamente no próprio epitáfio se diz que, se é verdade o que dizem, se és de vera a fama. Portanto, desde logo... Aliás, há um episódio aí nos funerais. No seu romance, neste Ponto dos Suspiros, Fernando Campos coloca o Dom Sebastião vivo a assistir ao seu próprio funeral. Bom, sim. Parece-me que historicamente há um episódio à volta do padre que deveria presidir às exéquias, não é? Essas exéquias foram antes das de Filipe II, foram mandadas fazer pelo cardeal rei, Dom Henrique. Evidentemente sem saber onde estava o corpo. As notícias tinham chegado naquele mesmo mês de agosto. A batalha deu-se em 4 de agosto e isto passa-se aí por volta do dia 15, 20, umas exéquias nos Jerónimos. E o cardeal incumbiu um padre franciscano, de fazer o sermão. Mas corria o boato em Lisboa de que o rei andava por ali e vieram dizer ao padre: vê lá o que é que tu dizes, porque ele anda por aí e se... Bem, o padre tomou-se de medo, foi ter com o cardeal, disse que assim não fazia o sermão, ou então faria um sermão a dar o rei nem vivo nem morto, que era a dúvida que todos tinham. De maneira que o cardeal, além de mandar fazer uma devassa, que isso é histórico, sobre os boatos que corriam dele andar por ali, não sei o resultado da devassa, que isso não encontrei documentos nenhums para isso, incumbiu um jesuíta, o padre Luís Álvares, de fazer o sermão. E ele fê-lo. Nós temos-lo hoje. Eu tenho uma fotocópia desse sermão que existe na Biblioteca Nacional. É um sermão de que o próprio Camilo já se aproveitou um pouco no Senhor dos Passos de Ninães. É um sermão de puxar a lágrima, faço ideia daqui. Tanto de puxar a lágrima que o padre, às tantas, interrompe-se e vira-se para o público e diz assim: não choreis, porque vós é que preparastes esta tragédia toda. O rei era um catraio, era um jovem sem cabeça, e naquela altura não houve um tanoeiro que lhe chamasse a atenção e o ameaçasse, como já noutro tempo tinha havido um rei português. Uhum. Referência, salvo erro, ou a Dom João I, ou coisa que o valha, ou a Dom Afonso V, não sei. De maneira que o sermão é curioso, e todos estes dados dão para, evidentemente, imaginar... Para a efabulação, com certeza. Exatamente, para imaginar o rei ali presente e haver a reação dele. Fernando Campos, a Ponte dos Suspiros, primeira parte da conversa, a segunda vem já. Depois de Alcácer Quibi, el rei Dom Sebastião. Com Fernando Campos de regresso, a propósito deste A Ponte dos Suspiros, o seu romance que já está nas livrarias e já em segunda edição nesta altura. Fernando Campos, o homem que começou a escrever tarde, que começou a escrever depois dos 60. Aos 62. E que me levanta estas dúvidas de... porquê que andou tanto tempo da sua vida levedando o seu primeiro romance, que foi um sucesso fabuloso de crítica, um sucesso muito grande de vendas. Eu disse há bocado 60 mil exemplares vendidos. É mais ou menos isso. A Casa do Pó. São 12 edições e nestes 12 anos é bom. Caramba, se é bom. Enfim, tarde, mas bem. E de repente, a partir do primeiro, parece que se entusiasmou e que criou autoconfiança na sua escrita e começa a fazer praticamente um romance por ano. O que é que aconteceu dentro de si? De facto, falou bem a autoconfiança, porque eu não tinha confiança em mim. Não tinha, eu escrevia, sempre escrevi, desde menino. E como professor também que era de português e, portanto, conhecendo a oficina por dentro, havia um certo hipercriticismo. Eu tinha de ensinar aos meus alunos o que era bom e o que era mau. E, portanto, deixava na gaveta, esquecia-me daquilo e, passado uns anos, ia ler e rasgava, porque achava que não prestava, né? Porque lixo neste mundo já há muito. De maneira que, enfim, fui guardando, até que me apareceu aquela história da Casa do Pó, que é uma história que um escritor não pode desprezar. Não. E fui para a frente. Fui para a frente, enfim, pus tudo o que sabia da arte e da intuição no livro. O livro foi feliz, como ainda hoje é. Eu não o noto vaidoso, porque quanta vez acontece quando a glória nos bate à porta? As pessoas ficam, bem, ficam gloriosas. Impantes. Não é o seu caso? Faço possíveis por não ser, não? Eu tenho um feitio muito pacato. Mas, de alguma forma, a nova vida literária, começada pela Porta Grande da Glória, provocou alterações na sua vida pessoal. Sim, muito grandes, e não só na vida pessoal como na sensibilidade. Que eu era uma pessoa que não chorava. Agora sou um vidrinho, como houve... Sou mesmo uma coisa impressionante. E porquê? Tenho medo. O que é que uma coisa trouxe... Como é que uma coisa trouxe a outra? Porque eu vivo muito aquilo que escrevo e as personagens, de maneira que vibro com elas. E elas vibram comigo. De certo modo, é isso que eu empresto a algumas personagens e algumas cenas. Mas ainda sobre o escrever tardiamente, eu sempre escrevi. Na Casa do Pó há um poema, que é o poema do Absoluto, que foi escrito em 1947, veja lá. Ele apareceu publicado, é a minha única coisa publicada antes disto, é numa revista de Coimbra, A Brisa, ao lado de poetas que estavam a começar a carreira, como, por exemplo, Sofia de Belo Brainer. Essa jovem rapariga. Portanto, é curioso, eu tenho essa revista e é muito curioso lembrar isso. 1947, ainda eu era estudante, eu só me formei em 1950, só me licenciei em 50, está a ver, portanto... E eu não tencionava, fiz aquele poema e li aos amigos. E depois andava um que andava todos os dias por lá para a faculdade a declamar aqueles versos. O relógio não deu horas na torre de São Bartolomeu, etc. E, até que alguém, o estudante que era diretor da revista, pediu o poema, sorripiaram-me o poema, ele aparece publicado sem eu saber. Ah, bom. Foi uma surpresa agradável. Sim, senhor. Fernando Campos, para continuar. Já corri os mares em volta, Maria, com uma vela branca acesa, Maria. Sim, sim, Maria, não, não, Maria. Em todo o mar achei água, Maria. Este é o Agora Acontece, um programa de Carlos Pinto Coelho, com o patrocínio de Caixa Geral de Depósitos, Ministério da Ciência e da Tecnologia e Ministério da Educação. E vamos fechar a propósito de A Ponte dos Suspiros, o romance que Fernando Campos pôs nas livrarias, por mão da Difel, e que retoma o mito de Dom Sebastião, que se diria, e é uma pergunta, que é um mito já tão espremido, tão glosado, tão estafado, que não daria eventualmente para lhe dar uma chispa de inspiração? Pois é, mas precisamente este lado da história... O tal que aparece em Veneza é um lado pouco conhecido. Pouco conhecido, pouco fantasiado. E pouco fantasiado, sim. Lembro-me que já no século, no fim do século XVI, houve dramaturgos ingleses que puseram a hipótese de levar ao teatro o rei como não tendo sido morto. Lembro-me de uma peça que se chama de Hidden King, o rei escondido. Uhum. E lá vem o problema do remorso, enfim, quer dizer, o homem que é orgulhoso e que queda até à humilhação total. De maneira que era um desafio, acho que era interessante. Pô-lo em Veneza como poderia tê-lo posto noutro sítio qualquer. Não, mas é que é mesmo em Veneza que ele aparece. Isto não é fantasia minha. Um neto do nosso vice-rei Dom João de Castro é o primeiro que escreve sobre aparecimento e conheceu-o. E um tal doutor, não sei quantos, Teixeira, também escreve sobre isso. E livros da época escrevem sobre eles. Estavam lá, eles reconheceram o rei. Foram da corte, da primeira cortezinha que se forma em Veneza. Mas e o apoio. É um facto historicamente provado que Dom Sebastião sobreviveu ao Alcácer Quibir e foi aparecer em Veneza. É historicamente provado que houve uma pessoa que apareceu em Veneza dizendo que era o rei Dom Sebastião. E quem é que o reconhece? Os exilados portugueses. Que tinham fugido depois da Batalha de Alcântara com o prior do Crato. Portanto, essa gente apoiou o rei, né? os dois filhos do prior do Crato apoiou o rei. O rei, entre aspas, se falarmos historicamente, ficcionalmente apoiou o rei, ou pelo menos queriam que fosse o rei, Há várias hipóteses, várias teses postas pelos historiadores acerca do aparecimento desse que parece que tinha um sósia que se chamava Túlio Catizone, ou seria ele mesmo Túlio Catizone, um aldrabão calabresco que aparece a fingir que é o rei Dom Sebastião e os portugueses exilados aproveitam-se disso. Mas o caso é que tece-se à volta desta figura uma coisa extraordinária, e o nosso investigador Belardo Fonseca, irmão do atual do homem do cinema, tem uma tese curiosa e prova, até certo ponto prova, que quando ele é preso e vai para Nápoles, que então era domínio de Castela, o vice-rei de Nápoles desconfia que há uma troca e que aquele homem que tem preso lá não é o homem de Veneza, que deixaram fugir, que se escapou para a França, onde no século XIX vai aparecer, enfim, nos restos de um convento, vai aparecer qualquer coisa ainda a recordar que ele possivelmente depois se exilou e nunca mais se ouviu falar dele, e que foi frade num mosteiro de Limoges. Está a ver para onde isto leva? Sim, claro. Sim. Labirinto. O vice-rei de Castela escreve ao rei, há uma carta, eu tenho a carta, a fotocópia, a dizer assim: há quem diga aqui que este homem que está aqui preso já não é o homem de Veneza, e que esse se escapuliu para a França, que era para junto do rei de França, que era apoiante de Portugal não perder a independência contra a Espanha, claro. Claro, claro. Está a ver os meandros dessa história. Finalmente, o que é que tem já na cabeça a germinar? A germinar, e já vou a caminho. Já vou a caminho com dois capítulos. É uma história já diferente. Desta vez, olha, só lhe digo o título. É Que o meu pé prende. Mano. Que o meu pé prende. É só isso. E, bom, mas diga-me só uma coisa, passa-se na atualidade, vamos ter recurso outra vez a memórias e à história? Sim, a memórias, algumas, mas mais recentes, evidentemente, digamos que desde o princípio do século até este final do século que estamos a assistir. E mais não quer dizer. E mais não quer dizer que está no segredo dos deuses. do Deus do Criador, Deus. Fernando Campos. Agora acontece. Ele faz o noivo correto. E ela faz que quase desmaia. Vão viver sob o mesmo teto. Até que a casa caia. Até que a casa caia. Ele é um empregado discreto. E ela engoma o seu colarinho. Vão viver sob o mesmo teto. Até explodir o ninho. Até explodir o ninho. Ele faz o macho irrequieto. E ela faz crianças de monte. Vão viver sob o mesmo teto. Até secar a fonte. Até secar a fonte. Ele é o funcionário completo. E ela aprende a fazer suspiros. Vão viver sob o mesmo teto. Até trocar em tiros. Até trocar em tiros. Ele tem um caso secreto. E ela diz que não sai dos trilhos. Vão viver sob o mesmo teto. Até casar os filhos. Até casar os filhos. Ele fala em cianureto. E ela sonha com formicida. Vão viver sob o mesmo teto. Até que alguém decida. Até que alguém decida. Ele tem um velho projeto. Ela tem um monte de estrelas. dias vão viver sob o mesmo teto até o fim dos dias, até o fim dos dias. Ele às vezes cede um afeto, ela só se despe no escuro. Vão viver sob o mesmo teto até um breve futuro, até um breve futuro. Quase que fez fortuna. Vão viver sob o mesmo teto até que a morte os una, até que a morte os una, até que a morte os una, até que a morte os una. E há uma antiga história de amor, a história de um rei de Uruk a quem os deuses quiseram perder. Um rei dominado pelos sentidos e pela violência dos prazeres. É uma centenária tragédia, a tragédia de Gilgamesh, com tradução, a partir do inglês, com tradução perfeita de Pedro Taman, como sempre. Ó Vega, ó Hugo Xavier, porquê que vocês apostam numa segunda edição agora desta história do Gilgamesh com força? Basicamente porque, de facto, é uma obra, disse centenária, mas é mesmo milenária. É milenária, é verdade. E, portanto, é daquelas coisas que fazem parte do cano da literatura mundial, universal, e esta era a única tradução portuguesa disponível. Única. Creio que é a única. Há uma tradução antiga, cuja edição também está esgotada, e eu nem sei de quem é que é, só que era uma tradução por certos e foi feita a partir de várias línguas e de várias traduções. Esta era, de facto, assim, a tradução mais importante. E quando se diz aqui, bendito, segunda edição, quer dizer que a primeira voou. A primeira foi um... Para já foi feita uma edição muito grande e depois era uma edição mais difícil de arranjar, tinha mais cara, tinha desenhos do Luís Alves da Costa. Aliás, esta edição tem duas tiragens, uma especial com desenhos do Luís Alves da Costa, que é ligeiramente mais cara, e esta outra, e que era de facto qualquer coisa de extraordinário. É muito bonita esta história. Quando as hostes gregas, as alas dos namorados, faziam frente à meia Ásia do Rei dos Reis, e Simónides deixava as palavras amargas do epitáfilo das Termópilas. Ó tu que passas da nossa parte, vai dizer aos de Esparta que aqui jazemos, filhos seus obedientes. É de facto um momento maravilha, fortíssimo. Sim, sim, sim, muito sim. Muito é um épico. É. Depois, vejo aqui, na montra da Vega, uma lindíssima capa azul com um lindíssimo desenho de um pássaro branco. Chama-se o Pássaro da Alma. Fala-me sim, sobre isto. Isto é a grande aposta da Vega, de uma autora desconhecida entre nós, conhecida internacionalmente. O livro foi traduzido em mais de 25 línguas, portanto é a Michelle Senonite, eu não sei se pronuncio bem, de facto, não sei. Ela de que nacionalidade? Israelita. É israelita. Aliás, isto eu posso citar aqui na contracapa, temos uma frase do Shimon Peres, que é: o livro Pássaro da Alma toca toda a gente, de todas as idades, o que explica o seu tremendo sucesso no mundo inteiro. Isto, de facto, foi traduzido em mais de 25 línguas, com 1500 cópias vendidas, blá, blá, blá. O que é verdadeiramente importante é que, de facto, é um livro muito, muito bonito, muito simples, extremamente poético. E muito bonito, isso é. Os desenhos são de uma delicadeza notável. Aliás, a autora teve um boom com este livro. Isto foi premiado logo em 1993 com o primeiro prémio internacional atribuído pela Fundação Espaço Crianças em Genebra, e depois seguiram-se uma série de outros prémios. Eu confesso, não tenho aqui a lista. Deixa-me ler um bocadinho. Com certeza. Aqui está. Bela capa azul, azulona. Quando entrarem na livraria, veem-na a quilómetros. E depois o livro começa com... Este texto, em páginas estas amarelas: no fundo, bem lá no fundo do corpo, mora a alma. Ainda não houve quem a visse, mas todos sabem que ela existe. E só não sabem que existe, como também sabem o que tem lá dentro. E o que é que tem a alma lá dentro? Ah, pois é o resto da história do livro. Então, duas sugestões, repito: A Tragédia de Gilgamesh, segunda edição, em tradução de Pedro Taman, e este muito bonito livro de poema com desenhos vindo de Israel, O Pássaro da Alma. Alabama, pro senhor Max Overseas. Ai, meu Deus do céu, me sinto tão feliz. Chego a confirmação da United Coisa e tal, que nos passa a concessão para o nylon tropical. Então nós vamos montar em São Paulo um fabricão. Depois vamos exportar fio de nylon pro Japão. Sei que o nylon tem valor, mas começa a me enjoar. Tive ideia bem melhor, nós vamos ramificar. Ramifiquei, oh, fiz acordo com a Shell. Coca-Cola vence, me faz ser sopa no mel. Que beleza, que riqueza, tá chovendo na matriz. Ai, meu Deus do céu, me sinto tão feliz. Que tal juntarmos esses capitais, abrindo um banco em Minas Gerais? Que brilhante ideia, meu amor, que plano original. Você fundar um banco nacional. E eu que já fui um pobre marginal, sem documento e sem moral, hei de ser um bom profissional, vou ser quase um louvor. Contínuo da senhora e do senhor, bancário contador. Que sucesso, o progresso corta o mal pela raiz. Ai, meu Deus do céu, me sinto tão feliz. Irmão, nem começar eu sei, receio te inibir. Tua vontade é lei, é falar, é mandar, é exigir. É aqui, no mundo tão cruel, cheio de inveja e fel, não lhe fora mal ter a mão, proteção policial. Quero os meus préstimos, eu acho ótimo. Serve um acólito, também vou te pregar. Eu não tenho com quem deixar meu filho que já vem. Barrabás é um par exemplar, quer casar, te adoro, neném. Maravilha, que família, dois pombinhos e um petis. Ai, meu Deus do céu, me sinto tão feliz. Só tenho um único breve reparo, ó, tão preclaro, gerro viril. É o esquecimento. Nesse ínterim mudei de crença, já peço a menção no santo altar. Que maravilha, não perco a filha, e para a bonita eu vou ganhar. Desejo pedir teu perdão. Oh, meu pai, isso é bom demais, finalmente até que enfim. Não sei como fui pra você tão durão, tão mandão, tão sem coração, tão malvado assim. Meu sogro, o senhor não sabe quanta alegria me dá ao dizer que já se juntou aos nossos. Só Deus sabe há quanto tempo eu tanto queria poder apertar esses ossos. Que euforia, quem diria, como os grandes são gentis. Ai, meu Deus do céu, me sinto tão feliz. Nas suas costas um fardo, porém talvez eu necessite um resguardo. Boa instituição, tão tradicional, foi a edição 111 do Agora Acontece. Feito em Lisboa nos estúdios Cha Cha Cha, por mão de Rui Dias e Luís Delgado. Produção Luísa Barragão. Patrocínios: Caixa Geral de Depósitos, Ministério da Ciência e da Tecnologia, Ministério da Educação. Um programa de Carlos Pinto Coelho. Até para a semana, outra vez aqui.